Rodolfo, boa noite, Web 5809. Boa noite, WebJet 5809. Já visual com aeródromo, Frei Machado? Afirmativo. Livre pouso, 110, vento 100 graus, 06 nós. Livre pouso, 5809. WebJet 5809, solo aos 37, livrando à direita, solo 121, 219, uma boa noite. Direita, solo 121, 219, uma boa noite. 509, vai prosseguir táxi de Alfa Juliette para o portão 10. 398, próximo externo baixar travado. Voo no 398, livre pouso sistema 0, vento 1 a 00 grau, 049. Livre pouso, voo no 398. Salvador, voo no 606, transfere. Boa noite, voo no 606, mantenha aproximação, aguarde que você é livre. Voo no 398, solo aos 46, solo 121, decimal 9, livrando a direita, boa noite. 219, boa noite, 139. Alô, 398, aqui é o próximo. 398, táxi Alfa Juliette para o ponto 104. Alfa Juliette 04, 398. Voo no 606, livre pouso, pistola 0, vento 1 a 00 graus, 069. Cliente no 606. Salvador, muito boa noite, Gol Noite 05, tá na final da 10, baixado travado. Boa noite, Gol Noite 05, número 2 para pouso, mantém aproximação, aguarde pista livre. Então mantém a guarda, Gol Noite 05. Volume 06, solo 149, solo 121, decimal 9, livrando a direita, bom, boa noite. Da direita, 219, boa noite. Gol 1805, vento 100 graus, 06 nós, livre pouso pistão 0. Autorizado pouso 10, gol 1805. Solo, Salvador, gol 1606. 1606, táxi de Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, gol 1606. Solo 105, solo 51, solo 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa noite. Direita 209, boa. Boa noite, boa noite, 05, livrou, ingressando na Alfa. 805, autorizado, táxi de Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, 805. Evanista 3891, 2 milhas de externo, baixo travado. Então 3891, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 069. Repouso, pista 10, 3291. Good evening, Salvador Tower. This is Ocean 6258. On the localized course, runway 10. Ocean Air 6258, continue approach, wait for runway 10 vacated. Continue approach, standby for experience, Ocean 6258.